5:39, hora da informação local aqui na rádio que toca notícia, temperatura de 34 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as notícias desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2013, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, o movimento agora está intenso, trânsito bastante complicado lá, principalmente por conta dos caminhões que estão fazendo a travessia da Ponte da Amizade neste momento. O trânsito agora se dando no lado direito, no extremo lado direito da pista, de maneira bastante lenta, por causa dos caminhões que estão parados naquela região ali. Tráfego bastante grande também de carros de passeio e vans de turismo que estão fazendo a travessia para o país vizinho. No retorno para Foz do Iguaçu, o trânsito está se dando de maneira rápida e não há lentidão pela passagem da aduana brasileira. Na BR-277, no acesso à Ponte da Amizade, o trânsito está lento agora também, com bastante movimento no acesso à Ponte da Amizade, principalmente por conta do trânsito e do movimento dos caminhões. A Ponte Tancredo Neves também é bastante movimentada agora, essa ponte que liga o Brasil à Argentina, principalmente o movimento maior na aduana da Argentina, por conta da fiscalização, que o trânsito fica bastante lento nesse horário. Também na região da Ponte Tancredo Neves, entre o Brasil e a Argentina, o movimento maior é de caminhões que estão ingressando ao Brasil e estão passando por pontos, como a Avenida das Cataratas e depois a Avenida Paraná, no sentido da estação aduaneira do interior. E a Avenida Paraná também, bastante movimentada agora, principalmente nos cruzamentos com as avenidas República Argentina e José Maria de Brito, e também a Duque de Caxias, nos dois sentidos, e lentidão pelos semáforos ao longo da via. Na Avenida JK, trânsito bastante lento também até a chegada no viaduto, por conta do horário do rush, e agora trânsito lento nos dois sentidos também, direção ao centro da cidade, bastante movimentado, com bastante lentidão nos semáforos ao longo da via. Esse movimento deve se intensificar aí até o final da tarde, por conta do horário de final de expediente, muitas pessoas voltando para casa, utilizando esse trecho ali também. Bastante movimentada também a Avenida JK no entroncamento com a Jorge Schmelfeng, depois a seguida da Jorge Schmelfeng em direção à subida do Boici, nos dois sentidos também. O movimento é grande também na Avenida General Meira, nos dois sentidos, com lentidão na passagem por alguns semáforos ao longo dessa via também. Bastante movimentada também a Avenida República Argentina após o cruzamento com a Avenida Paraná. Movimento grande nos dois sentidos também agora, e lentidão na passagem pelos semáforos ao longo da via. Boletim de trânsito nas ondas da rádio que toca notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é o 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 91-3364-70 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. Agora, 5:43, Foz do Iguaçu registrou, por volta das 16h, maior índice de sensação térmica do estado do Paraná nesta quarta-feira. Medições do CIMEPAR apontam que, enquanto a temperatura oficial era de 34 graus, a sensação de calor chegou a 43, castigando os moradores da região da Tríplice Fronteira. A direção da Fundação Municipal de Saúde, gestora do Hospital Padre Germano Lauque, em Foz do Iguaçu, anunciou no início da noite de ontem uma solução para o impasse que ameaçava paralisar parte dos serviços oferecidos à população pela Casa Hospitalar. Na nota divulgada na noite de ontem, Jorge Amacoste, diretor-presidente da Fundação, falou sobre o plano de contingência. Hoje, no início da tarde, ele conversou com a repórter Thaís Montenegro e confirmou o recebimento de uma nova remessa para custeio. Esse valor acabou sendo recebido ontem, que já estava programado para ser recebido, é um adiantamento dentro daqueles 15 milhões, né, que veio a socorrer a gente aqui nesse período, e ele acabou entrando ontem, à tarde já fizemos o pagamento de todos os médicos. E esse repasse foi feito como? Ainda vai vir mais dinheiro do governo estadual aqui, governo municipal? Como que está acontecendo para os próximos meses? Sim, porque nós temos um contrato de prestação de serviço com a prefeitura local, né? É um contrato que tem um valor praticamente fixo, mas é por produção. Agora, tem uma complementação que vem do governo do estado, que foi um convênio que foi feito de 15 milhões de reais ao todo, que serão pagos dentro de 12 meses. O próximo pagamento de salário já nessa próxima sexta-feira, como que ele vai ocorrer? Esse pagamento de sexta-feira já não está vinculado ao governo do estado, ele está vindo com recursos que normalmente a prefeitura já recebe do SUS, do governo federal. Vocês tiveram alguns medicamentos mandados aqui do Hospital Costa Cavalcante. Dura 48 horas. Depois disso, o que acontece? Na verdade, nós estávamos com o estoque mais baixo, então por isso que nós fizemos o cancelamento das cirurgias eletivas, né? É um dos motivos, né? E por estar com o estoque baixo, nós pedimos o socorro também para o governo do estado. Ele nos mandou um bom lote de medicamentos e materiais que estão recebendo hoje. O que foi garantido é que alguns medicamentos importantíssimos que estão em falta aqui, alguns até no mercado, tá? Foram emprestados pelo Costa Cavalcante por 48 horas. E acreditamos que está vindo nesse lote esses outros para que a gente possa dar continuidade durante o mês. E como que está a questão dessas cirurgias eletivas? Elas estão acontecendo? Se esses medicamentos acabarem, não vai ter mais? Como está acontecendo? Não, com os medicamentos que virão, já dão uma garantia de um mês a mais que nós tínhamos de estoque. E já tem as compras que nós fizemos que estão chegando também. Então vai ter muito mais estoque do que a gente precisa, né? Mais de mês já. Tá? A cirurgia eletiva vai depender também agora com o pagamento dos salários. Acredito eu que os médicos vão conseguir compor as escalas necessárias para podermos prestar o serviço de emergência e urgência que já fazemos e não interrompe de forma alguma, né? E para podermos fazer inclusive as eletivas. Como que estão os serviços do hospital neste momento? Todos os médicos estão trabalhando? Todos os serviços estão disponíveis à população? Sim, o hospital não parou em nenhum momento, a UTI não fechou em nenhum momento, está tudo funcionando normalmente. Entrevista de Jorge Emacoste, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, a repórter Thaís Montenegro, sobre a situação do Hospital Municipal Padre Germano Lauque. Agora, 5 horas e 46 minutos, e em visita a Foz do Iguaçu hoje pela manhã para participar da abertura do Congresso Mundial promovido pela Organização Internacional de Saúde Animal, o governador Beto Richa também comentou sobre a situação do Hospital Municipal. Acompanhe. Temos feito, temos ajudado, inclusive ajudado o Hospital Municipal, que pelo próprio nome é obrigação do município, e o Estado está vindo em socorro ao município, que por sinal tem gestão plena da saúde, auxiliando a administração do RENI, que tem feito esforços para equalizar a situação, para sanear as finanças do município, para colocar em prática os compromissos com a população, e o governo tem sido muito parceiro, tanto é que o nosso compromisso é ajudar com 15 milhões de reais em 10 vezes. Já ajudamos com 12 em 5 ou 6 vezes. Ainda ontem foi depositado mais 2 milhões de reais para equilibrar a situação ali no hospital e pagar o salário dos profissionais. Em relação ao evento aqui hoje, a importância do evento como esse aqui em Foz? Sem dúvida alguma, mais um grande evento em Foz. Ficamos honrados, felizes por Foz sediar mais um grande evento internacional de um tema importantíssimo para todos nós, que é a saúde animal. E nós temos investido fortemente nessa área para garantir essa sanidade animal, vegetal também, para abrir o mercado internacional para os produtos do estado do Paraná. Palavras do governador Beto Richa em sua passagem aqui pela fronteira na manhã desta quarta-feira. 5 horas e 48 minutos, a Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu vai anunciar nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, o lançamento de mais uma campanha de arrecadação de recursos para a conclusão da Catedral Diocesana. A campanha, batizada de Seja um Missionário dessa Obra 2014, tem como prioridade conseguir os fundos necessários para a execução dos vitrais e do forro da igreja. O objetivo, ao longo de 12 meses, é contar com a colaboração de 100 mil fiéis. E as concessionárias do Serviço de Saneamento Básico em Foz do Iguaçu, a estatal Sanepar, está enfrentando problemas para a distribuição de água na região norte do município nesta quarta-feira. De acordo com a empresa, moradores da Vila A, Jardim Jupira e arredores estão sem abastecimento desde as primeiras horas da manhã, em razão do rompimento de uma rede de médio porte. Há previsão de normalização do abastecimento por volta das 6 horas da tarde, com a empresa disponibilizando o telefone 115 para reclamações. informações, orientações e solicitação de serviços. Nesta terça-feira, em Curitiba, o prefeito Reni Pereira e o governador Beto Richa assinaram um contrato junto à Sanepar e à Caixa Econômica Federal para a realização de obras avaliadas em R$ 61 milhões de reais nas redes de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Foz do Iguaçu. A hidrelétrica de Itaipu Binacional alcançou no mês de novembro sua melhor produção mensal para o período em quase três décadas de geração. Foram mais de 8 milhões de megawatts-hora, produção que credencia a usina a quebrar mais uma vez o recorde mundial de geração de energia. Em entrevista ao programa CBN Foz, edição da tarde, o superintendente de operação de Itaipu, Celso Torino, falou sobre os números e fez um comparativo sobre o significado da energia produzida. O melhor novembro dos nossos quase 30 anos de produção, né? Nós temos, completamos em maio do ano que vem 30 anos, né? Então foi o melhor novembro que nós já tivemos no nosso histórico de produção, com um pouquinho mais de 8 milhões de megawatt-hora, né? Que isso, para se ter uma referência, assim, seria o que a gente produziu em novembro, seria suficiente para abastecer de energia elétrica o Paraguai todo por 8 meses, ou o estado do Paraná por 3 meses, ou ainda o Brasil inteiro por 7 dias, né? Só para ter uma referência do que significa essa produção de novembro. Palavras de Celso Torino, superintendente de operação da usina de Itaipu, sobre o recorde de geração de energia no mês de novembro e a possível quebra do recorde mundial de produção ao término de 2013. CBN e o plantão da rota policial. 5:51. Vamos agora às informações do setor de segurança pública aqui na fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Na madrugada desta quarta-feira, pouco depois de 13h30 da manhã, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamada para a rua Sérgio Oliva, no bairro Vila Borges. A informação era de que uma pessoa estaria caída em via pública, convulsionando. O cidadão que acionou o SAMU foi alertado pelos cães, que não paravam de latir. A equipe chegou e constatou o óbito da vítima, diagnosticando uma possível causa natural. Diante dos fatos, foi acionado o apoio da Polícia Militar, que solicitou ao local a presença da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. Com a chegada da perita, a vítima foi identificada como Heitor Freitas Rocha, de 21 anos, sendo constatado que a vítima não apresentava sinais de violência, descartando a possibilidade de um homicídio. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML, onde deverá ser submetido a um exame laboratorial para confirmar as suspeitas de morte natural ou revelar a causa da morte. Familiares da vítima, moradores das adjacências, informaram que o jovem estaria cursando o 6º período de direito em uma faculdade aqui em Foz do Iguaçu e que até então nunca apresentou problemas de saúde. O fato será investigado pela Delegacia de Homicídios como morte a esclarecer. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN, e a Polícia Civil de Guaíra, juntamente com o DETRAN, deflagrou entre ontem e hoje uma operação contra a venda e falsificação de carteiras de habilitação e documentos de veículos. Até o momento, 8 pessoas já foram presas, acusadas de envolvimento no esquema criminoso. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 34 graus. Previsão para amanhã em Foz, região fronteiriça, é de sol entre nuvens. Possibilidade de pancadas de chuva no final do dia e temperaturas entre 21 e 33 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Guilherme Wojciechowski.